O Spider é o rei das redes sociais, mano. Né? Spider, me inspirei em você e excluí meu Facebook. Aí. Aí sim, meus parabéns. Deu merda. Você é meu ídolo. Você vai ver que é libertador. Já tô vendo, é libertador. Cara, eu só não excluo meu Facebook porque tem um tanto de lugar que o login é o Facebook que eu Mas você não preferi perde os eu login, não, descer. cara. Você não perde os login, não. Perde, não? Eu Ah, não, então. perdi nenhum. Ah, então já tá motivando pra poder fazer isso também, viu? Melhor Olha aí. coisa que você vai fazer, Edu. Temos três sem Facebook, hein? Ah, vou sair também. Ah, liga. Você está ouvindo Machine Cast. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, Eduardo Filhote. E aí, galera, beleza? Estamos aí de volta revivendo uma pérola do passado aí, porque, né? Vamos mandar scraps essa semana em vez de mandar comentários. Nossa! Junto aqui conosco ele, Felipe Zu. É isso aí, mano. Tamo aí de novo, né? Vamos nessa aí. Vamos fazer essa porra. Oh, cara. Junto aqui também ele, Zupão. Fala aí, galera. Belezinha? Então, pô, Marcos Daniel. O que dizer desse cara que conheço há tão pouco tempo, mas já considero pacas? E como? Depoimentos. E como? Filho da puta. Eu tava torcendo pra ninguém lembrar disso, cara. Todo depoimento começava do mesmo jeito, cara. Boa. Também aqui ela, Baianeta. E aí, gente, beleza? Beleza. Nossa, beleza. Cara, animação que isso tá. Tudo acho que é tristeza que o Orkut acabou, eu né? Acho todo que é mundo isso. Triste. Eu acho acabou que é isso. o Vatapá. Certo, pessoal. Então hoje nós vamos. Legal, né? E eu não me chamo mais. Então, da próxima vez me exclui, então. Peraí. Isso, Spider? O que que tu tá fazendo aqui, Spider? Isso é um cast de rede social, cara. É mesmo, velho. Mais rede social que tem. Foi muito engraçada essa. Foi engraçada pra caramba. Olha aí. Não, pera, deixa eu adivinhar. O Orkut foi a culpa, foi o responsável pelo Spider rodear redes sociais. Olha aí, é só isso. pode. Não foi. Como vocês já devem saber, junto aqui conosco ele, Spider. E aí, pessoal? Meu oi vai ser fúnebre porque estavam me esquecendo. Mas enfim, mesmo assim. Cara. Eu vou deixar aqui um pensamento pra vocês, espero que vocês reflitam. Lembra quando as pessoas tinham diários e ficavam furiosas quando alguém lia? Hoje, essas lazarentas colocam tudo na internet e ficam putas se ninguém lê. É bem isso mesmo. Cara, essa é verdadeira. Totalmente. Como assim? Ó, o Edu não teve nem filosofia nessa frase, tão óbvia que ela foi, tão forte. Como assim essa é verdadeira, Edu? Desde quando o Spider fala algo que não é verdadeiro? Só quando ele falta com a verdade. Então, cara. Caralho, velho. Hoje é dia, né? Passei um tempo sem participar, mas parece que o Blue piorou as piadas. Mas... Zu, você descobriu agora por que você passou tanto tempo sem participar, né? Mas essa aí é porque o Team Blue esqueceu de comentar no cast do Chaves, velho. Eu acho. Certo, pessoal, agora sim, né? Uma surpresa de... Vocês devem estar se pensando o que, que o Spider tá fazendo aqui. Pois é, parece que o Spider tinha Orkut. Nós vamos saber daqui a pouco, certo? Está na hora dos recadinhos, certo, Eduardo? Então, cara, se você não é o Spider e curte redes sociais, mas você navega e não é no Orkut que não existe mais, você pode encontrar a gente lá no Facebook, lá na nossa página do Facebook, lá no facebook.com/machinecast, ou você pode interagir com a gente, menos o Spider, lá no nosso grupo. Lá no facebook.com/groups/machines. Não é só contra, não também. É só o Spider, é menos o Spider, o Zupão. É, a e Tiziana, agora menos a Ticiana também. Neilson. E o Zupão. Ah, o Neilson aí, também abandonou. É. Bom, mas aí podem correr, né? Se você quiser interagir com o Team Blue... É, tá eu lá, tá bom. Ninguém quer, velho. Puta né? Merda. Então. Tá todo mundo saindo pra não interagir com ele, mano. É, foda. É, vocês não entenderam ainda. Mas não, tipo, e detalhe, né? Que eu era o antissocial, hein? Mas não se preocupa não, galera. Você pode achar o resto da galera aí lá no Twitter, lá no perfil @machine_cast. Ou então você pode encontrar todo mundo reunido lá na Alvanista, lá na nossa persona @machinecast. E se você quiser trocar ideia mesmo, porque ninguém aqui trabalha, só vive no telefone o dia inteiro, você pode trocar ideia lá no nosso grupo do Telegram. O link tá aí na descrição do nosso post. Ó, o link, referência pro Nilson. Então, vou reformular. Aquela musiquinha do que achou um baú, né? É. Né? Vou reformular aqui, então. E agora ele aparece aí dizendo, seu rabo. Só observa. Né, então, olha outra vírgula sonora aí, ó. Vamos colocar o negócio de forma mais bonitinha. O Neilson está aí no, na descrição do nosso post aí, ó. O Edu acabou de colocar o negócio de forma mais bonitinha no Neilson. Parabéns. Neilson, o Edu, post, ele, né? É mestre na arte de colocar o negócio. Eu sou mineiro, né, cara? Eu como quieto. E aí, pessoal, já que vocês estão aí, dados os recados do Edu, não esqueçam também de fazer aquela famosa indicação e recomendação para alguém que você conhece do MachineCast. Aquele episódio que você gostou, aquele que você mais repetiu de ouvir, aquele que você achou o tema bacana. Enfim, indique aí pro vendedor de cachorro-quente, quando você for comprar um cachorro-quente de noite, por exemplo, né? Vai que ele tá lá sozinho, não tem nada para ouvir, indica o MachineCast para ele. É isso. Mas aí. Explica o que é um podcast, né, mano? Também pra ele. Isso é uma coisa meio difícil de se fazer. Né? E se você tiver alguma sugestão de tema que você quer que a gente aborde aqui, manda pra gente também via e-mail ou comentário. Serão muito bem-vindas as sugestões. Sim, sim. Certo, pessoal, dados os nossos recadinhos, vamos a um recado da Desert Studio. Desert Studio Produtora. Desert Studio Produtora. Os melhores jingles, offs, spots e vinhetas. As melhores vozes do Brasil. Confiança e competência. Excelência em produção de áudio. Desert Studio Produtora. Nosso intuito é fazer você crescer. Pronto, pessoal, dado todos os recadinhos, vamos nos preparar para falar sobre o Orkut, certo? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Os anos vão passando e eu amando mais você, e dedicando sempre um amor sem fim. Bons momentos de paixão e de felicidade, e eu sempre acreditei que o seu amor era a verdade. Você sempre jurou a mim, eterno amor, que um dia casaria comigo e seria feliz. Mas você mentiu e vi que estava errado. Um dia vi você sair com um ex-namorado. Eu vou te deletar, te excluir do meu Orkut. Eu vou te bloquear no MSN. Não me mande mais scraps nem e-mail, PowerPoint. Me exclua também e adicione ele. Certo, pessoal, voltamos e vamos começar a falar sobre o Orkut, essa rede social aí que começou lá no meio dos anos 2000, lá 2005, 2004, se não me engano, né? Mas, gente, antes da gente começar a falar sobre o nosso querido Orkut, saudoso Orkut aí, as redes sociais hoje em dia, vocês acham que elas são tão boas quanto era o Orkut. Tipo, hoje nós temos aí Twitter, nós temos o Face, né, o saudoso Facebook aí. E pra gente aqui que é gamer, também tem o Alvanista aí, né, que é a maioria aqui, eu acho que todo mundo tem. Qual é a bronca das redes sociais? Por que que você, todo mundo aqui tinha Orkut e hoje não é todo mundo que tem Facebook ou Twitter? Cara, acho que em termos de funcionalidade, essas redes sociais novas têm muita coisa legal, muita coisa diferente, que dá pra você postar um conteúdo, divulgar alguma coisa de uma maneira mais eficiente. Mas em termos de banalidade, porcaria, puta que pariu, velho. Parece que quadruplicou, mano. As redes sociais são feitas por pessoas e as pessoas pioraram ao longo dos anos. Então o conteúdo das redes sociais tá pior, tá uma merda maior. Só que as ferramentas melhoraram bastante, entendeu? Mas assim, os usuários cagam tudo. E aí mas vocês não acham que deu uma Vocês não acham que deu uma piorada porque tem mais pessoas participando? É, o nome disso é inclusão digital mesmo. Isso. É, eu maldita acho, inclusão eu digital. Eu acho que piorou porque deu mais acesso a todo mundo. Pois é. É cara, inclusão digital, mano. O cara que nunca tinha internet e de repente tá aí, até as próprias crianças, 10, 11 anos, tudinho chegando e falando merda pois e postando merda. E todo mundo postando merda por cima e ninguém se respeita. Só tem machão do outro lado do monitor, tá ligado? Aquelas tretinhas da internet, sim, velho. Fala, Edu. Eu tô tentando lembrar quem que é que falou, mas eu não consigo. Mas falou a seguinte, a frase mais ou menos assim. O problema da internet é que ela deu voz aos idiotas. Exatamente. Pois mas é. Quem falou, falou bem. Falou, mas é... Falou, cara. Esse é o problema. Assim, eu tive Orkut desde que ele entrou. Eu sempre participei de coisas sociais, assim. Era VP na época do DOS. Aí depois, porque pra mim, antes não tinha rede social, era... ICQ pra mim já era, tá ligado? Tipo, mas assim, depois que surgiu o Orkut, Facebook, eu sempre entrei no começo. Aparecia o negócio, eu já me inscrevia, já entrava e já começava a usar. Via nascer, né? É, via nascer, assim. E o Facebook, eu saí, velho. Eu saí tem um mês, mais ou menos, porque eu não vejo nada. Nada que me agregue ali. É. Eu só perco meu tempo lendo besteira, me irritando com pessoas, entendeu? É, me estressando e tretando. Tretando eu treto no Alva, que é mais interessante do que tretar no Facebook. Mas assim, uma coisa muito, muito marcante no início do Facebook, quando eu comecei a usar o Facebook, que já estava migrando do Orkut, era justamente o preconceito que tinha com as pessoas que estavam migrando do Orkut pro Facebook. O pessoal do Facebook dizia, ah, esse daí vem do Orkut, esse povinho do Orkut. Que era meio assim, quem tem Facebook digamos assim, é dos Playboy e Patricinha, e o Orkut era favelado. Era mais ou menos assim, entendeu? Eles queriam meio que separar por razão social, assim. Mas, né, não durou muito tempo, não. O Facebook foi invadido aí, não só pelos orkuteiros, né, pelo resto. Cara, tomada de assalto, né, cara? É, mas eu vou te falar que no finalzinho ali o Orkut já tava também começando a ficar um saco, velho. Você só via GIF pra tudo quanto é lado, cara. Era bom dia, boa tarde, boa noite, boa semana, bom mês, bom ano, pipocando. Puta letreiro Leon, colorido, isso. Piscando, flamejando. Falei, velho. Aqueles scrap de spam, que tinha um monte de mensagem, um monte de bagulho piscando, aquelas coisas. As correntes, né? As correntes também. O negócio demorava pra caralho pra poder carregar todas aquelas coisas lá, mano. Que saco. É algo que o começo do Facebook não tinha. Se você entrar hoje também, tá a mesma coisa, velho. É só isso, tudo quanto é lugar que você vai. Eu acho que a grande diferença... Porque os usuários, né, Ren? É, pois é. Mas eu acho que a grande diferença das redes sociais hoje, pro Orkut principalmente, é a questão profissional. As redes sociais hoje são muito mais profissionais e invadidas por empresas também, né? A gente vê muito comercial, vê muito trailer, muita coisa assim que pra vender, que dificilmente tinha no Orkut. Tinha alguma coisa, mas não era... É, tem anúncios, né, Rei? Sim, a maioria. Mas, deixando aí as redes sociais atuais, e quem sabe no futuro a gente não faz alguma coisa sobre as redes... Já fizemos um, né, sobre o Alvanista. Quando elas ficarem velhas, né? Quando elas ficarem velhas. Já fizemos um aí sobre o Alvanista, né? O episódio 27 sobre a rede social Alvanista, a rede social de games, né? E quem sabe no futuro aí a gente não faz um quadro do Freecast sobre as redes sociais atuais, né? Ó, vai saber. Vai saber. Pois é. Esperando aí. Que nem o Spider. A gente faz, mas... Deixa eu pegar meu travesseiro aqui. Então. É que nem o Spider. A gente faz, mas demora. Aí eu ri muito quando eu escuto essa frase do Spider. Mas enfim. Então, pessoal, vamos começar aqui a falar sobre o Orkut. Deixa eu subir a pauta. Bom, gente, o Orkut nasceu lá no saudoso ano de 2004. Quem que lembra alguma coisa de 2004? Eu não lembro de nada de 2004. 2004 eu acho que nem era casado. Hein? Eu lembro de uma coisa muito importante de 2004, velho. Era, tava rolando eventos de comemoração de 10 anos dos Cavaleiros do Zodíaco no Brasil. olha aí, caraca. Edu. Bom, o Orkut foi lançado em 24 de janeiro de 2004 pelo turco. O nome dele é Orkut. Fala aí que eu quero ouvir. Vou falar. Orkut Orkut Bououkouteiten. Cacete, né? Por isso que o cast fica grande com uma hora e meia também. Não existe três ninguém. Horas só o Bu tentando falar os nomes em inglês. Mas não é inglês, cara. É turco. Né? É turco, não é inglês. Turco. Se fosse inglês, eu mandava bem. Não, né, claro. Certamente que sim. Não vamos duvidar. Tá certo, né? Não existe... Com a credibilidade de uma pulga. Não existe um... Caralho. Não existe um ser humano fora da Turquia que consiga falar esse nome. Mas, enfim... E eu achei interessante quando eu descobri que o nome do Orkut era o nome do desenvolvedor. Achei bem interessante. Mas, enfim... Gente... Se fosse um gaúcho, era Orkut Arroz, né? Se fosse um gaúcho, comia o T e ficava Orkut. Era Orkut Arroz. Orkut Arroz. Bom, antes de saber como cada um conheceu o Orkut... vocês já sabiam assim do Orkut, como é que ele, da onde ele, que já existia o Orkut, alguma coisa assim, ou vocês, quando vocês se deram por conta, já estavam usando o Orkut? Ah, mano, eu acho que eu não soube quando surgiu, não, velho. Acho que alguém me disse na escola, alguma merda dessa aí na faculdade, sei lá, nem quando é que eu tava, mano. Só sei que em 2004 teve a tsunami, mano, também. Ah, é, puta merda, é mesmo. Mas eu acho que a ideia do que você conheceu aí, eu acho que alguém deve ter enviado aqueles convites, né? Porque no começo era muito por convite, né? Então, alguém falou da rede e aí eu pedi, disseram que era por convite, eu devo ter pedido alguma coisa assim. Manda pra mim essa porra e tal. Mas aí, Spider, me diz, Spider, como é que tu conheceu o Orkut? Cara, então, eu tava trabalhando e tal, e aí eu lembro que na hora do almoço o pessoal começou a falar do Orkut, porque Orkut pra cá, Orkut pra lá, deu... Porra, de Orkut aí, cara, me deixa almoçar que eu tô com fome, cara. e foi assim, cara, eu sei que, cara, aí todo mundo começou a falar nessa parada aí, e aí eu comecei a receber convite, cara. Olha só. Ah, porque fulano tá convidando você pra entrar no Orkut, deu que porra de Orkut. 300 milhões de pessoas no mundo querendo entrar no Orkut e não recebe convite, o Spider cagando, não tá nem aí pra rede social. Cara. Todo mundo mandou convite pro Spider. Mas nem aí, cara, eu queria trabalhar, cara. Falei, porra, deixa eu trabalhar aqui, não me enche o saco. E assim foi, cara, muita gente, e aí eu não lembro, depois de tanto receber convite, eu falei, cara, eu vou ver qual é dessa parada, hein. E aí, acreditem ou não, eu acabei criando meu... Olha aí, depois de... Então o mito de que o Spider já tinha participado de uma rede social é verdadeiro, olha aí. É verdadeiro, cara, não é lenda, não é lenda. E aí eu acabei, não lembro, cara, acho que foi um amigo, bem amigo meu, assim, do tipo, pô, entra lá pra ver como é que é, porque tem, acho que na época tinha conteúdo bastante de emulador, assim, também, tinha umas comunidades bacanas. Beleza. E no começo todo mundo achava legal aquele negócio de comunidade, né, e aquilo era interessante no começo, depois... É, o cara saía entrando em milhões de comunidades, depois ficava puto. Daqui a pouquinho mais a gente fala sobre as comunidades. Enfim, mas era assim. E aí depois eu fechei o meu Orkut novamente, eu desisti do Orkut e fui entrar de novo quando a minha ex-namorada me chamou, né? Olha aí. Olha os traumas. Então eu cometi o erro duas vezes. Ah, essas... Agora meio que a gente consegue meio que ligar os pontos, assim, devagarinho. Não, mas cara, não foi por causa dela. Não, a gente não tá falando nada. A gente só tá analisando. Pobre Spider. A história se revelando. Né? Mas é isso, Pão. Fala aí, Pão. Como é que tu conheceu o Orkut? Então, lembra? Cara, eu conheci ali em 2004 mesmo. Foi um camarada do trabalho que era um pouco mais ligado com essas paradas aí. Comentou comigo no trabalho. Mano, Orkut, Orkut, isso, Orkut pra cá, Orkut pra lá. Eu lembro, cara, que assim, a gente trabalhava num laboratório de informática e tal. E às vezes a gente chamava o usuário pra fazer teste ali. E tinha algumas usuárias, né? E esse colega meu era muito filho da puta, cara. Ele dava em cima de todo mundo e não tava nem aí. Só que ele só levava pau, cara. Porque ele era muito zoado, cara. Muito então zoado. Ele era gaúcho. É isso? Eita! Vamos parar com isso aí. Vamos parar com isso aí que eu tô com o botão aqui no excluir, hein? Como tá brabinho. Tá TPM, Zô. Ele era muito zoado. E eu lembro que chegou uma usuária lá e ele começou a perguntar pra ela: ah, você tem Orkut? Você tem Orkut? Me adiciona do seu Orkut? Me adiciona pra gente trocar ideia, não sei o quê. Aí acho que numa das máquinas do laboratório, essa menina entrou pra adicionar ele, começou a dar uma olhada. E a gente, sei lá, eu acho que eu vi por ali, achei legal e tal, e pedi pros camaradas me mandar um convite. E foi assim, cara, em 2004 mesmo. Olha só, olha só. O Zupão, outro que viu o Orkut nascendo aí. Foi bem no comecinho. É. Fala então aí, Tiziana. Rapaz, eu sempre fui muito ligada com tecnologia, né? Então toda vez que eu ficava caçando na internet coisas e notícias e o que estava acontecendo no mundo. E aí quando eu descobri o Orkut, eu fiquei alucinada e fiquei puta porque não tinha no Brasil ainda. Quando veio pro Brasil, eu fiquei mais alucinada ainda e aí eu entrei, velho. E aí foi isso, velho. É isso aí, então? Sem convite, sem nada? Entrou direto? Não, eu me cadastrei lá. Eu já tinha me cadastrado, tentado me cadastrar nos Estados Unidos. Eu tentava de todos os jeitos lá. E aí eu consegui, velho. Eu recebi um e-mail, eu entrei e, tipo... Beleza. Fiquei lá e... Felizona, tretando horrores. Foi ali que eu aprendi a tretar, inclusive. Foi minha olha escola. Olha só. Olha aí. Começo. O Orkut fazendo escola, né? fazendo inimizades também. Tretas. Me deixou PhD em tretas. Tretas sendo alimentadas desde 2004. Olha aí. Bom, eu conheci o Orkut só em 2006. Eu não lembro se eu conheci em 2005 ou 2004, mas eu só fui me tornar usuário em 2006. Se não me engano, já era liberado o acesso. Eu sempre pego tarde as redes sociais. Aconteceu a mesma coisa com a Vanista já estava aí com uns 2 anos quando eu entrei. Facebook, então, nem se fala, eu fui usar Facebook mesmo só em 2012, se não me engano, que eu nunca fui muito chegado em redes sociais. E entrei, me cadastrei e fiquei lá até o início da migração do Face, né? E só desfiz do meu Orkut assim que eu fiquei sabendo que ia ser... cancelado, ia acabar, enfim, morrer, né? Daí eu entrei lá, fui lá, eu sempre dizia assim, ah, hoje eu falava, ia lá no Face e falava, ah, hoje eu tô muito chateado, tô afim de ficar sozinho, vou lá pro Orkut. vou me isolar aqui, né? Vou lá pro Orkut e aí ficava lá, agora já nem isso mais eu posso fazer, mas enfim. Eduardo, diga aí, Eduardo, como é que tu conheceu o Orkut? Cara, então, eu conheci o Orkut foi em 2005. Eu tinha mudado pra São João del Rei e tinha começado a dar aula de informática. Então, foi onde eu comecei a ficar mais na internet, né? Porque eu ficava lá no trabalho, internet na época, rádio e tal. Edu, só uma coisinha rápida aqui. Tu disse que dava aula de informática. Aham. Uhum. Alguma vez tu falou pra algum aluno teu, clica aqui, e aí ele pegou o mouse e botou na tela do computador? Puta. Não, cara, eu não tive aluno tão estúpido assim, não. Meu Deus. Fecha a janela, o cara levanta, vai lá na janela e fecha. É, isso aí é história de suporte. Cursinho, tipo, meu Deus. É, cara. Mas não, eu já peguei o pessoal, já pelo menos, mais com noção das coisas. Meu Deus do céu. Enfim. Mas então, aí foi o próprio pessoal lá do meu trabalho que me apresentou o Orkut. Do meu próprio patrão lá. Olha só, o patrão sem senso de produção. Mal sabia ele o perigo que tava correndo. É. Não, cara, o que que acontece? Não eram todos os horários que eu tinha turmas pra dar aula, né? Que eu tinha algumas janelas que eu dava aula particular lá na escola. Então, os horários que eu ficava de janela, se eu não tivesse dando aula particular, eu podia ficar fazendo o que eu quisesse. Então, às vezes, eu ficava lá só navegando na internet, ficava baixando emulador pra poder jogar em casa, essas coisas assim. Então um dia meu patrão foi e falou assim, ó, você é novo aqui na cidade e tal, você não conhece muita gente, já ouviu fazer esse negócio aqui do Orkut? Eu falei, não, eu não mexo muito pouco na internet. E aí ele falou, ah, explicou da rede e tal. E eu fui e criei meu perfil, cara, com a intenção de conhecer mais pessoas lá em São João, na época e tal. E realmente fiz alguns amigos, cara. Olha aí. Tal. Mas aí eu conheci por isso, cara. Aí fui lá. No princípio eu gostava bastante do esqueminha das comunidades, de você trocar comentários e tudo. Você tinha lá os lugares pra você debater, rolavam sempre alguns assuntos legais e tal. Algumas pessoas interessantes. Vira e mexe, tinha uns negócios que a galera marcava algum evento. Então divulgava no Facebook lá, vai ter show de tal banda. No Facebook. No Orkut. É, então. Olha o vício. Aí a galera postava lá no Orkut, né? Comentava lá que vai ter tal banda, vai ter tal showzinho e tal. E nessa época eu era muito piolinho de metal. Comecei a curtir muito showzinho de metal e tudo, ouvi umas bandas e tal. Então sempre tava por dentro lá pra ficar sabendo o que ia rolar e tudo. E os primeiros contatos, assim, que eu tive no Orkut e tal foram justamente meus alunos. Gente dando aula e coisa e tal e tudo, quando chegava na parte de internet e tal. Aí, né, como eu já dominava um pouco mais Orkut, já passava um pouquinho pra galera que não tinha. Tinha uns que já sabiam e tal, já adicionava. Suponho que seja esse o único motivo do Victor Lemes ainda ter Facebook. Por causa dos alunos. Provável, cara, é possível. Mas aí, foi assim que eu conheci o Orkut. Olha só, beleza então. Bom, gente, agora vamos entrar na parte, a parte mais legal do Orkut, que são as nostálgicas comunidades. Gente, o que mais tinha no Orkut e é o que todo mundo, eu acho, que meio que sente falta, porque os grupos hoje, do Facebook principalmente, são nada comparado, né? Claro, tem a sua funcionalidade, mas nada comparado às saudosas comunidades do Orkut. Era muito legal, né, gente? Era a melhor parte do Orkut, eu acho que era nas comunidades. É, e rendia cada pérola, velho. Puta que pariu. Então, o Zupão, uma das grandes pérolas que tinha aí no Orkut, né, era a comunidade Pérolas do Orkut, né, gente? Porra. A própria. Porra, quando... Cara, a Pérolas era a melhor, cara. Era muita vergonha ali, cara. Alguém tem aí a foto da comunidade... Quantos seguidores tinha a comunidade? Alguém lembra? Membros? Era membros. Porra, não, velho. Era muita gente, velho. E muita gente escrotando. Minha irmã era muito escrota, não, essa véio. Comunidade, velho. Não existe, não, velho. Altas fotos bizarras, velho. O cara se mata aí. Mas, mas haja neguinho como é que é? Stalkeando também o perfil alheio pra poder procurar as coisas, né, velho? Tudo bem que brotava aos montes, mas neguinho ficava cutucando o perfil alheio até onde dava, né, cara? Era foda mesmo. Aí, só é que vacilou. Não, é que... Vacilou, ele mandava pra galera e fudeu, velho. Não, e tem um detalhe, né? Não era só as imagens, né? Mas tinha umas... Às vezes a imagem até era boa, mas tinha umas escritas que, pelo amor de Deus, cara... Nossa, velho. Era um atentado terrorista contra a língua portuguesa, velho. Pois é, cara. Desculpa aí, gente. Eu vou sair aqui, hein? Vocês... Olha aí. Tá com ciúminho, tá? Não, ele não na entendeu, realidade, Edu. Ele entendeu, vestiu a carapuça, Zupão. Não. Ele não entendeu, Edu. Ô, Tim Blue, se preocupa não, Tim Blue. Tinha piores que você lá, cara. Olha aí. Ah, já fico mais feliz. Mano. Meu Deus do céu. Mas aí, Tim, você lembra alguma comunidade legal no Orkut? A comunidade do Orkut que eu mais gostava de fazer parte era uma que chamava Deve Ser Bom Ser Uma Árvore. Nossa, eu não lembro dessa. Nossa, eu não lembro. Eu adorava essa comunidade. Mas o que que tinha lá? Eu não lembro disso. A gente só ficava lá fazendo fotossíntese. É, não. Meu Deus. Caralho, que bizarro. Vocês são besta, viu? Ai, mano, na moral. Só esperando virar papel. Caralho, ai, meu Deus. Bizarro. Edu, lembra alguma comunidade legal, Edu? Cara, eu tinha uma comunidade lá que, velho, me foi muito útil durante muito tempo, que era a Ronze Emuladores. Como é que é? Ronze muito Emuladores? Muito boa, cara, muito boa. Muito boa também. Olha aí. Cara, olha aí. Como que ela era de utilidade pública essa comunidade, viu? Galera postava atualização, tutorial pra usar emulador. Lá, cara... Foi nessa comunidade aí que eu peguei aquele RPG do Dragon Ball do Super Nintendo. Puta, sim, mano, cara. Fodástico. Nossa. Foi lá que eu aprendi que tinha como você jogar Game Boy linkando pela internet com dois emuladores. Tinha como você fazer, abrir no seu computador duas janelinhas do emulador de Game Boy pra você fazer troca de Pokémon. Ah, sacanagem. O Edu aprendeu a trocar logo em 2004, foi, Edu? Já trocava Pokémon, né, Rei? Já trocava as Pokébolas. As Pokébolas. Ah, ei. Só queria pegar Pikachu, mano. É foda. Porra. Edu, hoje tá forte. Hoje o negócio tá brutal, velho. Também, né? Olha só quantos contra nós dois. Então, cara. Mas Edu. Diga. Edu, uma comunidade... A maioria das comunidades não servia pra bosta nenhuma. Mas eu me lembro de uma que era muito famosa e eu acho que era a que mais tinha seguidores, mais membros do grupo. Era a Adoro Acordar Cedo. É, Detesto Acordar Cedo. Ah, é, eu ia falar isso aí, cara. Cara, foi uma das primeiras que eu entrei nessa comunidade aí, cara. Que era do Garfield levantando da cama. Sim. Lá, né? Eu odeio acordar cedo. Eu odeio acordar cedo, exatamente. Poxa vida, olha só. Cara, a gente usava essas comunidades... Quem não era? A gente usava isso aí como se fosse bad, né, cara? Isso. E aí, Spider? Fala uma aí, Spider. Pô, velho, a gente falou a única comunidade do Spider, cara. Pior que é, mas tinha uma que eu fui conhecer no finalzinho, que era legal, que era a comunidade da Água em Pó. Basta adicionar água, essa eu tava, mano. Isso. Comunidade da Água em Pó. Essa eu lembro, cara, no finalzinho, assim. Essa da água também. Era inútil demais, cara. Tinha, sei lá, umas 50 mil pessoas. Véi, tinha uma que tinha 111 mil, 110 mil caras. E o nome da comunidade era em inglês. Ficava assim, tipo assim, Put a Keep Are You Fudeu, tá ligado? Era muito foda, velho. Era muito foda, velho. Então eu vou até botar pra... Tem Blue botar pra galera aí, vou mandar pra vocês. Cara, era muito foda. Mandei aí no... Era foda. Naquela época não tinha os torrents de hoje, né, Rei? Aí a gente se salvava nas comunidades do Orkut. Aí, ó, aí ainda tem lá, This community is dedicated for todos que always se encontram in critical state. É a comunidade do Joel Santana, ainda, véi. Andy dá uma vontade de gritar, puta que pariu. Fudeu. Meu Deus. Não, é a imagem dela melhor, né, velho? O avião caindo ali, porra. Welcome game. É muito foda. Ah, e aí, ô Zupão, fala aí. Cara, tinha umas que era assim, tipo... Sou legal, não tô te dando mole. Essa, né? essa era famosa. É que tinha várias. É, mudava uma letrinha ou outra, mas era a mesma ideia, assim, cara. Era bem legal. Sim, como é que é, Tiziana? Repete. Eu sou dessa daí até hoje, velho. Porque as pessoas acham. Isso porque quando as pessoas acham que eu tô sendo legal, né? Porque eu não me vejo sendo legal em hora nenhuma. Entendeu? Mas algumas pessoas são retardadas e acham que eu tô sendo legal. Que barbaridade. E aí elas sempre acham que eu tô dando mole, né, gente? E não é. não, e tinha umas assim que simplesmente era. O nome era só pra. Pra falar merda. Não, pra só pra cutucar alguém diretamente, o pessoal comprava ideia e entrava. Tipo, caiu? Não, tava tentando voar. Ai, cara. Ah, tinha uma aqui que tinha bastante gente também, que era aquela. Só mais 5 minutinhos, né? Essa daí é... Ou essa da dormida era foda mesmo. E foi aí nessa época que, como a galera começava a adicionar milhares de comunidades, os RHs de empresas começaram a olhar as comunidades do candidato, né, cara? Nessa época de Orkut já tinha isso. Já tinha mesmo, é verdade. O cara acordava, odeio acordar cedo, só mais 5 minutos. Não sou legal. Pô, não vou contratar esse cara. Tinha, inclusive, piadinha disso aí, já rolava, né, cara? Eu perguntei isso ao meu chefe quando ele me contratou. Eu falei, por que você tá me contratando, cara? Falei até tudo. Hoje ele não sabe. Todo dia eu pergunto a ele, ele não sabe. Uma das primeiras que eu entrei também foi odeio sapato. Eu tava nessa aí, só mano. Pra usar de bad. Pra usar de bad tinha umas muito loucas, velho. Aí tinha uma que era cabo USB. Aí era um soldado, tá ligado? Cabo Ulisses Soares e não sei das coisas. Vai, te fuder. Os caras eram muito imbecil, velho. Tinha uma outra que eu lembrei que era massa também, que era tenho medo da véia do Quaker. É uma véia? Eu achava que era um véio. Não é? Tu falou desse negócio de videogame, tinha uma do Tomb Raider, porra. É, eu trancava o velho no freezer mordomo, isso, tá ligado? É. E tem uma que era bem legal, famosa também, era a luz do poste apaga quando eu passo. Aí é pinança. Eu tinha duas que eu gostava também, que é odeio comunidade que muda de nome. Essa eu gostava. O cara entra, né? E você tem forma, eu tenho conteúdo. Tinha uma comunidade foda também, cara. Odeio uva passa. Ai, essa era sensacional. Realmente eu odeio uva passa. Aí começou a surgir as dívidas da uva passa, né? Tira uva passa do sopicão. Um monte. Caralho, a comunidade Eu Odeio Acordar Cedo tinha 6.350 e poucos mil membros, cara. Puta que pariu. Tem outra aqui, ó, que dentro, eu fazia véio. Parte também. Aceito Jesus se deixar scrap. Nossa. Tem outra. Achei outra aqui. Eu tô cavucando minhas comunidades aqui. Antiga tem uma. Não jogue o Rei Leão do Penhasco. Cacete. Tem uma aqui, tem uma bacana aqui que é pego ninguém, mas é cada olhada. É, eu vi essa aí. O legal disso, cara, é que a foto complementa muito a frase, né, cara, da comunidade. Ai. Mano, tem uma Need for Speed, pô. Need for Speed. Vocês lembram que no começo do Orkut, as comunidades, a primeira letra eram pessoas fazendo a letra? Sim, aí sim, letra N era tipo um cara botando a mão ou no Bilal ou na, né, de alguém. Era o Kama Sutra do Orkut. É isso mesmo. Achei outra aqui sensacional, cara. Tá aí, ó. Muito só olhar. Boa. Não, não fui eu, foi meu amigo. Tisse. Olha a descrição da comunidade. Passou a mão na bunda da gostosa e arrumou uma encrenca com um gorila que acompanhava? Quebrou o vaso de turmalina da sua avó? Tropeçou no fio do respirador artificial que mantinha seu priminho vivo e acabou matando a criança? Não se preocupe, é só culpar a poesia. E essa comunidade que a Tice falou, não fui eu, foi meu lírico, começa com N e é justamente o que o Tim Blue falou. O carinha tá com a mão na... No Bilal. No Bilal do outro aqui, ó. O Tim Blue sempre presta atenção nessas paradas, até no joguinho de Atari. Pois mano. É, velho. Eu acho que ele enxergou um piruzinho num boneco. Eu acho de que ele Atari, tá com a mão na jonga da mulher. Já postei essa foto foi... lá pra provar que eu tô correto. Sim, mas. Ainda porra, mais no tamanho que esse tem. Negócio do Atari, mano. Ainda, né, velho? Que bom. Moleque. Ué, joga X-Men, a única coisa que tem lá é o piruzinho. Não, mas você jogou X-Men na época? Joguei, não. Joguei, já falei isso no cast, não lembra? Lógico que não, né? Ó, tem uma boa aqui, é invicto em brigas de sonho. Essa não é, mas é boa. E essa aí, ó, é um retrovisor, aí tem comunidade para refletir. Puta que pariu. Boa. É essa, ó, que eu mandei agora. Que bizarro. É essa que eu mandei agora. Comunidade ver. Pra refletir foi foda, velho. Foi nossa, foda. Nossa. Olha essa que eu mandei agora. Eu como flores e Tony Ramos. Puta que pariu. Ai, caralho. Caralho, flores forte. E o Tony Ramos. Tem uma aqui, cara, que eu... Tem uma aqui queria que sorvete, eu... mas era feijão. Fala aí, tem uma aqui que eu vi que eu não fiz parte na época, mas eu faria, que é odeio morrer do nada. É, odeio morrer do nada é tenso. Cara, tinha uma que eu curti, era queremos Coca-Cola de 20 litros. Ah, é, então tava. Achei aqui. Era um botijão, não era um botijão mas... de água mineral, é, aquele né? galão de 20 litros de água, assim, sim, grandão. Sim. Era um mas de Coca-Cola. O Supão já tem o um litraço de 4, viu, se tu quiser... Cara, isso aí normalmente pô. É gaúcho não, do cut, não, mas cara. É, mas aqui em São Paulo é dois, não, aqui tem, em São tem. Paulo é só 2 litros, 2,5. Agora já foi, velho. Já letra 5, 4. Já levou, já foi de 4. E tem a 7-Up vai voltar também, né, Tim Blue? Tá sabendo que a 7-Up vai voltar? É, vai junto parceria com a Coca-Cola, pô. É, Coca-Cola na frente, tá aí atrás. Olha aí, tá vendo? Tá no machine, pô. Pode falar coisa bem. Velha. Pô, essa vez de jatinho. Ó, pega outra comunidade aí que é tuntos. Só isso. Tem outra cara. Aqui, ô Spider. Essa é pra você. É comunidade, eu já entrei na internet. E nem adianta enganar, porque o cara vai saber que se você entrou ou não. Nossa, tem umas que tem um humor negro meio forte. Tipo, tem uma aqui que eu achei é Bruno, mata minha professora. O Bruno goleiro do Flamengo. Porra. Puta merda. Caralho, velho. Aí é foda, cara. Os caras não tem limite. Tinha, né? Ainda tinha Orkut nessa época aí, quando o Bruno fez a parada. Sim, lá. Mas ele faz. Acho que o Orkut terminou em 2014. É. Eu deletei meu perfil bem antes disso, né? Então... É, eu nossa. Também, viu, Zupão? Tem outra aqui, gente. Piracema de Hare Krishnas. Vocês precisam ver a foto, véi. É a foto. Tem que ler a frase e ver a foto. Nossa, mano. Peraí que eu vou mandar a foto aqui pra vocês. Edu, não tem nenhuma, Edu? Cara, eu curtia mais umas comunidades mais sérias, saca? Que nessa época olha eu tava aí. Fazendo faculdade. Desculpa, viu, Edu? Desculpa aí, pessoal, por favor. Comunidades peço. Mais sérias, tipo, eu adoro bundinhas. Eu já tive um pirocóptero, né, Edu? Não, eu tinha uma. Essa do pirocóptero eu tinha. Olá! Mas é assim que a gente descobre a seriedade. Não, mas a maioria das comunidades, assim, porque eu fazia muito. Eu ia muito nos fóruns lá, eu usava muitas as comunidades pra discutir. Na época eu tava fazendo faculdade, então a gente usava muito as comunidades pra pesquisar, pra conversar com pessoas que estavam fazendo cursos em outros estados, ou professores, doutores já do assunto e tal. Então eu já seguia comunidade específica do curso, né? Então eu seguia muito a comunidade lá de filosofia, pensadores da história, comunidades dos filósofos. Ah, maconheiro já, né? Ah, velho, aí nessa rico, linha né? eu tinha a comunidade lá... Tenho gnomos no meu jardim. Caralho, muito séria, realmente. Ah, velho, não, eu falei, não eram todas. Eu falei que eu seguia mais, a maioria era de comunidades sérias, mas tinha umas comunidades zoeirinhas. Saca? Oh, sabe que no meu auge do Orkut, eu criei uma comunidade, né? Olha aí. Olha aí. Rapaz, como é eu que tinha é? Alguma também, o amigão também, da não vizinhança. É. Cara, eu criei a comunidade que se chamava assim, eu odeio filmes musicais. Ah, eu também. Ah, nossa, eu deveria adoro, ser membro. Velho. Parou a conversa agora. Eu deveria momento. Ser Vixe, membro dessa treta, porra aí. Treta, porrada. Mas eu gosto, cara, muito e do eu tema. Ainda saio cantando. E se ficar me zoando, eu ainda vou cantar a música todo dia do Frozen. Hashtag Team Spider aí, ó. Mas o Frozen não é um filme musical. É um filme com bastante musiquinha, mas não é musical. É musical. É musical, Edu. É musical, cara. É um musical. Louco, aquela bosta. Meu, as partes, o ápice, toda vez que tem um ápice no filme, tem uma cantoria. Isso. Ô, louco, meu, olha essa fera, bicho. Por isso que eu não gosto desses filmes da Disney. É mais musical mesmo, estilo Moulin Rouge, Sweeney Todd, que até o diálogo é cantado. Por isso que eu não assisti... Então, mas ali é foda. As coisas são cantadas no caso. Por exemplo, quando o Olaf tá conversando com ela, ele começa a cantar. Mas aí... Falando que ele gosta do calor e tal, mas ele tá conversando com ela cantando. Mas então todos os filminhos da Disney são musicais? Sim. Por isso que eu não assisti a maioria. Ah, então... E o Rei Leão, você assistiu, mano? Não. Então não tomar viu? No... É musical também. Não. Então vá tomar no papel, eu não gosto mais não, de você. Cara. Não gosto de coisa musical, cara. Desliga o host horror, aí, desliga o host. Eu tenho horror a coisas musicais, cara. Cara, cadê o botão de excluir do Machine Cast? Cara, não, não briga com o T-Blue, cara. Briga comigo também, porque queridos eu não assisti Leão também. Olha aí, ó. Sim, mas e os filmes da Disney todos antigos? Spider. Quê? E os filmes antigos da Disney todos? Você não assistiu nenhum? Você não assistiu nenhum? Não, eu assisti, cara, mas sabe, e tipo não assim, curtiu não, nenhum. Não vou atrás. E não curtiu não vou nenhum. Atrás, eu não assisti nenhum. Cara, eu ainda tava comentando no trabalho hoje que eu fico cantando as musiquinhas. E tava cantando justamente musiquinha da Disney. Fiquei o dia inteiro cantando Aladdin, Rei Leão e a Bela Fera. O Rei Leão é muito foda. Caralho. Ô, Spider, eu sou... O Rei Leão foi o Elton John que fez, né? Pois é. Ô, Spider. Eu sei que é um filme foda e tudo mais, mas, cara, eu nunca tive curiosidade de ver. Mas porque tu já era velho na época, né? Tu não era criança, é, acho que né? Esse é o problema. O cara já era velho na época, Buck véio. Spider, vem comigo, pequeno. Buck Spider. Vamos nessa. Ô, cara, mas... Vão embora vocês dois e... Mas fica vamos a gente voltar, vamos voltar caches, pro... E eu mandei mais duas comunidades que eu não posso falar, porque senão o Blue vai ter que botar o pi lá no Telegram. Mas falar de mano, Disney aí me lembrou uma comunidade que eu seguia de zoeirinha, cara. Eu chorei quando... Olha o sério, falando de zoeirinha. Eu chorei com o pai do Simba. Nossa senhora. Eu também chorei. Tem mais uma comunidade aqui pra voltar ao assunto, que é a... Pensei que era sorvete, mas era... Ah, velho, essa é foda. Tá, mas aí a foto faz toda a diferença, sim, né, cara? Que é o pote de sorvete daí. Cheio de feijão, cara. É por isso que eu mandei aí duas... E quem, velho, quem nunca teve feijão na geladeira guardado num pote de sorvete não foi feliz. Quem nunca botou um pote de sorvete, um papel laminado por cima do sorvete e botou feijão pra pessoa achar que tem feijão, mas na verdade tem sorvete. Cara, isso aí é o auge da zoeira, cara. Nossa, cara. Isso aí eu nunca foi zoeira, isso não, eu tô protegendo o meu sorvete. Cara, isso é muito rué. Se você fosse eu, Blue, você não ia precisar fazer isso pra proteger seu sorvete, não. Porque eu duvido que alguém pegasse o meu na geladeira. Tomava peixeirada, velho. Rapaz. Era um Hadouken só. Hadouken! Tem uma aqui muito famosa também. Mexeu com comida, meu filho. Aí você, ó, mexeu com capeta. Olha, carai. Menino. Carai. Tem uma aqui que é, se tudo der errado, eu viro certo. Tem outra aqui que é a sua inveja faz a minha fama, é bem famosa. Ah, é, então, tem aquela... essa daí que o Bulu falou, sua inveja faz a minha fama, tinha muitas assim também, cara. E essas frases. Isso é frase de caminhão, depois, mano, isso aí. Depois virou adesivo de carro, essas porra aí também. Tinha uma porrada tinha lá. Que, tinha comunidade uma... também, eu converso sozinho. Tinha eu caio em câmera lenta. Cara... Meu Deus. Cabras não tem muitas ambições. Caramba. E aí era um bode na frente, tipo uma cabra, sei lá, na foto. Cabras não tem muitas ambições. Carai. Aí tem uma, como já dizia Godzilla, aí tem a descrição. Aí tipo... Ó, tem uma massa, tem uma bacana aqui que é odeio pessoas efusivas. Ó, e é o Spider mesmo. É, essa é bem minha cara, cara. Tem outra aqui que é só observo, muito bom também. Ah, é só observo, é famoso. Tiranossauro não limpa a bunda, né? Tem outra aqui. É que a foto dessa é legal. Tem outra aqui, mas o Zupão, ele gostou da que eu mandei lá no Telegram, que eu não posso falar. Nojeito, aquilo demais, né? Pelo amor de Deus, cara. Uma coisa, uma curiosidade aqui, é que a comunidade aquela do Odeio Acordar Cedo foi vendido por R$4.000. Nossa. Ah mentira, velho. Foi vendida. A comunidade aquela, adoro acordar cedo, odeio acordar cedo, foi vendida por mais ou menos R$4.000. Porra. Na época, né? É, rolava a galera que pagava pra ter seguidores, pra ter volume no Orkut e tal. Já começava a era da carência digital. Comprando a fama. Uma comunidade que eu usei muito, mas muito mesmo, são imagens da internet. Se não me engano, era esse o nome. Eu usava muito pra suprir o meu blog. Eu roubava as imagens de lá e botava no meu blog. Meu blog, inclusive, tá ativo até hoje no Blogspot. Tá aí, ó. Quem quiser dar uma olhada. Blog, o chefe saiu. Nossa. Chefe saiu. Vamos lá procurar umas provas. Procurar uns deslizes lá. Como assim? Deslize do quê? Não, vai saber se tem alguma galhofa tua lá, né? Vai saber. Tem só coisas divertidas e legais. Vai saber se tem foto de tu pescando papacu rasteiro, um atol inteiro. Não tem. Não, esses tem peixes que tem aí no Rio Grande do Sul. Não, aqui não tem esse tipo de peixe. Tem nada? Vocês servem papacu rasteiro, mano? Não, aqui não. Aqui não. Mas enfim. Então, pessoal, vamos avançar aqui. Mas então, o Zupão, fora as comunidades, tinha algumas outras coisas que eram meio bizarras no Orkut, né? Tu tem alguma aí pra falar? De sacanagem, ó, tinha um tempo que... Tinha um tempo que foto não tinha privado, era tudo público. Então, que nego postava uma foto, todos os amigos, todo mundo via e beleza. E tinha cada foto, puta que pariu. O nego não se preocupava com o background da foto, saía cada merda, velho. Ah, velho. Puta merda. Era foda. Isso aí, você falou de foto, agora eu lembrei de uma que tem um cara pendurando a roupa dele. Aí ele pendura uma cueca branca e tem uma freada. Mano, tem um... Tem várias A menina dessas, tirou uma foto no espelho e... Do lado atrás, na foto do espelho, no reflexo do espelho, tem a mãe dela não, cagando. Tem uma que tira a foto no banheiro, assim, aí dentro do vaso tinha um barrão, velho. É. Essas aí são as clássicas, velho. Essas aí são as clássicas. Bizarro, velho. Só bizarrice. Além dessas fotos aí, tinha os depoimentos, né, cara? Que cada depoimento era uma comédia, né, mano? Parece que era comprado também. Nego, ó, põe, manda o depoimento pra mim, que eu mando o depoimento pra você. Rolava essas paradas. E todos eles, cara, todos eles começavam com aquela frasezinha, né? Tipo, começava com o nome da pessoa, né? Ah, Marcos Daniel, o que dizer desse cara que conheço há tão pouco tempo, mas já considero pacas? todos os depoimentos... É tipo depoimento de bêbado, né, cara? Considero pacas quando bêbado. Era o prefixo, pô, era o prefixo do depoimento. Aí isso, depois quando a pessoa não esculachava o outro no depoimento ali, né, velho? Em vez de elogiar, ou então contava aquele pois segredo. Pois é, quando brigava. Igual a menina lá, assim, ah, o que essa menina é muito puta boa, merda, muito é verdade. Gente boa, não sei o que e tal, tudo. Pena que ela é meio ruinzinha de cama, não geme, não sei o que e tal. Eu tava lá no depoimento da menina, velho. Meu Deus. Caraca, puta cara. Merda, velho. Mas você podia aprovar, não era? É, você assim, podia aprovar. No começo, não, no começo você não tinha aprovação. Essa menina idiota aí aprovou essa merda. No começo você não tinha aprovação. No começo não tinha, não, lançava direto. Isso aí veio depois que essa onda da galera falando. Mas você podia excluir, não podia excluir? Eu lembro que no meu. Não, podia, né? Mas daqui que tu excluiu isso, mano. Aí o Pérola do Orkut já tinha captado. Ele tinha, ele tinha um batezinho que ficava rodando no background do Orkut tirando foto de tudo, entendeu? Vocês pularam. Ô, Blue, a gente pulou a parte de comunidades. Nem falou da comunidade do Chuck Norris, mano. Das frases fuderosas lá. Como assim pulamos a parte das comunidades? Verdades indubitáveis de Chuck Norris. A gente passou velho. 30 minutos falando de comunidade. Não, e então, tô que dizendo, a gente foi embora do assunto e a gente ninguém lembrou da comunidade, mano. Foi mesmo. Então fala comunidade, aí. Não, já falei do Chuck Norris, que tem até hoje as frases foda. Ah, eu não lembro dessa comunidade. Sério, velho? Tem uma gaiva lá também. Não lembro. O Chuck Norris foi lavar a havaiana dele e causou o tsunami. Não lembro disso aí. Tem não altas dessas, mano. É, Chuck Norris é tão forte que é capaz de dobrar uma esquina, por exemplo isso. Que pariu. Mas o Spider. Então tá, pessoal, vamos aqui falar algumas curiosidades sobre o Orkut. Quem tem alguma curiosidade sobre o Orkut aí pra falar? Eu já falei aí, né, que a comunidade aquela mais famosa do Orkut, que era Odeio Acordar Cedo, foi vendida aí por mais ou menos R$4.000. Alguém tem mais alguma? O Orkut no começo, eu não sei se... Até onde eu lembro, o Orkut não era da Google no começo, né? Não, ele não era do Google. Então, exatamente. É, o Google comprou depois, cara. O Google comprou depois. Aliás, esse foi o começo de expansão do Google, né? Porque até então ele só era motor de busca, né? 2004 comprou o Orkut, 2005 comprou o YouTube. Exatamente. E assim e daí foi, não parou, né, mais. Cara? Exatamente. Olha aí, que a gente tem que usar o DeLorean pra voltar nesse tempo e comprar essas paradas aí e ficar ganhar um dinheiro. Não, cara. É, cara. Volto, né? O negócio é ter o dinheiro pra gente comprar ainda, né? Mesmo atualmente a gente não tem. Ah, mano, faz uns empréstimos loucos agora no presente e volta pro passado. Tem que ser na época que a ação valia tipo $10, velho. Aí você vai lá, cara. Compra a ação, pô, ninguém vai. Isso aí vai dar nada. E dali a uns anos você tá multimilionário. Pois Bruce é, Wayne. Cara. Não. Cara, Bruce Wayne não, que eu não queria ser órfão, não, mano. Caraca, boa, viado. Não queria ser órfão, olha aí. Nem queria fugir do pau, né, Zul? Pintou uma tristeza aí, velho. Quem? O Batman fugiu do pau, mano? Quem disse isso aí, mano? Quem é que tá falando essa bobagem aí? Oxente, rapaz, você não assistiu Batman vs Superman, não? Porque ele fugiu do pau na hora que o bicho grande chegou, ele foi só se escondendo. Ah, vocês estão falando... Aí você, é foda, mano, o cara é humano, tu quer avacalhar. Valeu pelo spoiler aí, pera pra quem aí, não assistiu o filme ainda. Pera aí, não tem spoiler nenhum, eu não disse o que ele faz, só disse que ele foge, ele é humano e o cara não é. Você já sabia que vocês falaram, o Batman fugiu do pau, eu entendi, o Edu fugiu do pau, eu disse que bom, quem falou essa bobagem? O Edu foge do pau, meu amigo, o Edu bota o pau na mesa. Eu falei, quem falou essa bobagem? Que merda, olha só como é que eu tô... É, cara, me confundi com o Batman, que bobagem. Ai, ai, ai, enfim. Cara, mas de curiosidade, não exatamente sobre o Orkut, mas assim... Isso aí começou nas empresas, assim, a galera ficava, passava o dia inteiro acessando essas merda, mandando recado, mandando scrap, mandando foto, mandando um monte de coisa, né, cara? E aí as empresas começaram a bloquear pra ninguém acessar do trabalho. E, cara, foi nessa época que, assim, pelo menos pra mim, eu comecei a descobrir esse lance de você fazer uma configuração na máquina pra burlar esse bloqueio da empresa, e aí poder acessar o Orkut e aí qualquer outro site que você queria, né? Porque muito site é bloqueado. E aí o Zupão virou um programador que ele é hoje. Lá na... um burlado. Ah, eu programava nessa época já. Na empresa que eu trabalhava, Zupão, a gente fechava as conexões pra página no Firewall e no Proxy direto. Então, tipo, o cara não acessava mesmo. Olha. Cara, o diretor chegou pra mim e falou assim, esses filha da puta não estão trabalhando, fecha essa merda. Foi assim, cara. Ah, mas era bem assim, cara. Ah, eu sou doido de pegar um cara desse TT e dar um pau, velho. Em 2011, a comunidade Pérolas do Orkut se tornou um blog, né? E o nome era Pérolas do Orkut. E aí depois eles desistiram de cobrir só o Facebook e aí passou a ser pérolas.com, né? E existe até hoje, o blog tá ativo aí. Pérolas.com, olha só. Vinda lá da comunidade, uma das mais famosas. Tem uma outra curiosidade aí, que o número de inscritos no Orkut era maior no Brasil, né? Então, tipo, o Brasil passou os inscritos Isso. de qualquer outro país. Era o país que mais tinha inscritos no Orkut. Olha aí. E aí o Orkut morreu. Que foi tomado de assalto, né? Que coincidência, né, gente? Por que será, né? Como é que tá a divisão do Facebook, hein, velho? Os brasileiros estão dominando. Tá? Pode começar a contar as horas aí. Daqui a pouco morre essa porra também. Meu Deus. Bom, pessoal, então vamos entrar na parte triste, né? Ou nem tanto, né? Que foi o fim do nosso querido Orkut, né? Em 2014 foi sentenciado à morte do nosso querido Orkut, a nossa rede social favorita que já ninguém mais usava, né? Só eu que usava quando eu tava deprimido, queria ficar sozinho. Bela ideia, inclusive. 30 de setembro de 2014, fechou o Orkut. O Google ainda deixou ainda o pessoal ainda salvar as suas. Pegar as fotos, pegar as coisas pegar que tinha, as fotos, lá, os depoimentos, né, e tal. Tudo. Os depoimentos maravilhosos que todo mundo deixava, né, Zupão? É uma pena, Zupão, não ter te conhecido naquela época. Eu ia adorar que tu escrevesse um depoimento sobre mim. Não, e tinha gente que começava a pirraçar, né, cara? Colocava depois. Opa, vim aqui só pra dar um oi. E deixava isso como depoimento, não como recado. Porque não sabe. E tinha nego que fazia o contrário. Escrevia uma bíblia, cara, no depoimento, né, cara? Um negócio gigante ali. Mas, enfim. E aí, pessoal? Todo mundo já tinha desistido do Orkut quando ele morreu? Ou tinha alguém que ainda dava umas bandas por lá? Rapaz, eu já tinha desistido. Eu vazei pro Facebook assim que ele se tornou disponível mesmo. 2009, então. Vazei pro Facebook e nunca mais voltei pro Orkut. Eu larguei mão. Nem lembro mais, velho. Eu acho que eu saí. Muito tempo. Zupão, falei. Eu acho que eu saí em 2009 também, por treta e... Opa, parem as máquinas. Por causa de quê? Por causa de quê? Repete. Não, por briga, cara. Ó, chegou a tremer o Skype da Tiziana lá. Ai, de emoção, gente. Nossa, tô deixando por pupilas. Gente, tão feliz. Não, cara, assim, ninguém falou se tinha... Só o Spider falou que tinha uma comunidade, né? Eu também tinha criado uma comunidade de família, né? Sim. Pelo sobrenome, né? Tinha muito disso também. Sim. E acabei achando, assim, uma galera que tinha o meu sobrenome, o pessoal em Minas Gerais, até fora do Brasil, assim, Estados Unidos e tal. A gente chegava a trocar uma ideia. mas eu achei primas, e essas primas tinham colegas, e papo vai, papo vem, às vezes deixava algum recadinho lá, minha namorada na época não gostava, isso dava treta, é foda. Aí eu falei, quer saber, pra evitar essas porra, vou sair dessa merda aqui, dei a comunidade pro meu pai, ele continuou tocando lá, e eu fechei, cara, pra evitar treta. Olha aí. E cara, vou te falar, me sobrou muito mais tempo depois disso, cara. Ah, às vezes eu penso nisso quando eu estou editando o podcast. Eita! Passa a bola pro Dr. Bronson. É, não, mas ele já tá assumiu, já sumiu já, Edu. Então, já sumiu. Agora te sobra mais tempo. Sobra mais tempo livre pra mim agora. Uma curiosidade que pulou aí, mas enfim, falando do fim também, é que o Orkut acabou com muito relacionamento aí, né, cara? Muito namoro, casamento, sim, foi pro vinagre por causa do Orkut, cara. Tem gente que acha que o Facebook é vilão e o Orkut já fazia isso já bem antes. Mas, gente, não é a rede social que faz isso, são as pessoas imbecis que fazem isso. Não sabem usar a porra da rede social. Não, entendeu? Quem porque, faz... tipo, dá treta com qualquer coisa. Mensagem imbecis... de celular também dava treta. Acabava imbecis são as esposas e os namorados que ficam mexendo no Orkut dos namorados, é isso? não tem que mexer lá. As pessoas não conseguem. Não, não é, Blue. É porque as pessoas não conseguem entender que você, além daquele relacionamento, você tem uma vida, cara. Você tem amigos, você tem colegas de trabalho, você tem pessoas. Amantes, que você né? se relaciona por. Amantes. Que vocês gostam em comum. Amantes, olha que doente, velho. Mas tá certo, é isso aí mesmo. Mas, enfim, tem pessoas, tanto homem quanto mulher, que são doentes, não entendem esse tipo de coisa. Mas fazer o quê, né? Faz parte da vida. É por isso então, que é que tem. Mas tinha. Não, mas tinha gente que exagerava, cara. Tinha gente que deixava recadinho lá de propósito pra te sacanear, assim. É, sim. Entendo. Mas e aí, Zupão? Pesado, adiantou, Zupão? Casou? Não, cara, ainda não. Não casei, então, não. Então era melhor ter ficado no Orkut. Spider, tu ia falar alguma coisa, Spider? Não, eu ia falar que eu, na verdade, saí voluntariamente, né, do Orkut. Eu, tipo, quando... Sim. Na minha uma segunda... Uma semana depois que entrou, o Spider saiu. Não, cara, nem lembro. Eu lembro que foi uma coisa... Cara, eu nunca gostei muito de me expor, né? Não falar nada de mim, assim. Sempre fui mais introspectivo e tudo mais. Pois é. Quando foi que tu mudou isso e resolveu participar de um podcast, cara? Pra falar da tua vida. Cara, porque esse aqui é um exercício, cara. Eu tô tentando superar as minhas barreiras. Ah, aí, cara. Olha aí. Terapia do cara. Isso é um desafio, né, cara? Parabéns, olha aí, Spider. Olha aí. E aí eu acabei, cara, eu lembro que na época sempre tinha uma outra mensagem igual o Zupão aí também, mas cara, muito tranquilo, assim, a gente resolvia, eu e minha namorada, ex-namorada resolvia na hora, assim, né, mas chegou um tempo que a gente viu que tava sendo perda de tempo, sabe, aí a gente Sim. concluiu, falei, cara, vamos sair dessa parada, vamos, e a gente saiu, cara, e nunca mais voltei. Olha só, que beleza. Gente, uma coisa que eu hesitei muito em fazer é de sair do Orkut, porque eu tava viciado em jogar Café Mania. Nossa. Cara, minha mãe jogava esse negócio pra caramba, velho. Era muito legal, todo mundo jogava, eu jogava, minha esposa jogava. Todo mundo não, você e a mãe do Zoom. Não, na minha casa muita gente do jogava. Zupão, a minha não. Ah, é que eu engoli na hora, Zoom. outra coisa que eu acabei esquecendo de falar aí também é que não importava qual computador, se ele tivesse internet, tinha uma pessoa no Orkut, né, cara? Pois é, inclusive, né, inclusive em Lan House ganhou, cara, muito dinheiro com isso, cara. Ah, mano, e quem saía e deixava o Orkut aberto lá na LAN? Tomava no aparecia a imagem de piroquinha na foto do perfil. E depois nego reclamava, invadiram meu Orkut, hackearam meu Orkut, Hackearam meu Orkut, a mudaram meu... logado no Lan House, ó. Mudaram meu nome pra Jacinto Pinto no Rego, porra. Ô, Edu, já invadiram o teu Orkut alguma vez? Não, cara. Pediram antes, gente, né? Gente, Edu, achei que invadissem todo dia. Ai, meu Deus. É porque que invasão é sem pedir, né, pô? Sempre pedem. Mas com essa daí vamos terminando aqui o nosso cast sobre o saudoso Orkut aí, gente. Foi muito legal o papo, espero que a gente tenha falado o máximo possível aí. E pra você, querido ouvinte aí, que lembra com nostalgia do Orkut, deixe nos comentários aí alguma comunidade que você gostava ou criou, ou mesmo se você era membro de alguma dessas que nós falamos aqui, comentem aí o que você mais gostava do Orkut. Mande um scrap pra gente lá no site. Olha. Só não manda depoimento, julgamento, né? Porque... Não, bem pelo contrário, Ticiana. Vai lá no iTunes, dá o número de estrelinha que acha que a gente merece e dá um depoimento. Dá boa, boa, boa. É, agora, agora vocês imaginem a galera que já escreve muro de texto aí, escrevendo depoimento. Muro, muro de texto? Como é o nome daquele rapaz lá que quando eu leio os e-mails, eu fico 5 horas lendo os e-mails. Mas, Tice, eu acho que vocês não escutaram a leitura de e-mail do episódio 39. Eduardo leu Everestes de texto. Nossa, foi, cara. Caraca. Ali eu tive que praticar alpinismo literário. Só pra vocês terem uma ideia, a leitura de e-mails durou 70 minutos. Caraca. Tá, que pariu, mano. Mas foi enfim, e-mail de qual cast? Do referente ao episódio 38 e o Freecast. Então vamos terminando aqui, vamos começar as considerações junto com as despedidas. Zupão! Cara, do Orkut eu tenho duas saudades, cara. Além dos joguinhos que eram legais, você ficar jogando lá e tal, e de um pessoalzinho que você acabava encontrando, assim, que estudou com você na segunda série, na terceira, na quinta, na sexta, até professor. E, sei lá, o pessoal espalhado, Brasil afora, aí você conversava um pouquinho por ali. E depois acabou indo pro Facebook, mas como eu não tinha Facebook, então eu perdi essa porra. É as duas saudades que eu tinha. Nossa, Zupão, isso tu falou agora isso, roda uma imagem no Facebook de um tiozinho que criou uma comunidade no Orkut... E aí colocou lá, turma tal, ano tal, quem é que estudou? E ele, conforme os anos iam passando, ele ia comentando lá, ninguém, ninguém, ninguém. E isso durou uns 6, 7 anos. Caraca. Ele nunca encontrou ninguém no Orkut. Mas enfim. Eu achei que você ia falar que o cara, depois de tanto tempo, encontrou uma pessoa, não sei o que e tal. O cara não encontrou ninguém, velho. É uma história triste mesmo, velho. Ninguém, ninguém. Porra, toca a musiquinha do Chaves aí agora. Vai ver, morreu todo mundo. Vai ver, vai ver. Todo mundo foi pra Acapulco e o Chaves ficou nessa aí. Não, então, são as duas saudades que eu tenho do Orkut. Os joguinhos que eu jogava lá, fazendinha, colher os ovinhos lá, vaquinha, tirar o leite, essas porra aí. Colher os ovinhos, nessa fase. Os ovinhos da galinha, pô, da galinha. Achei que era leite de boi. Sim. Seu paulista gaúcho. Vai não, ver. Não, a galinha com ovo azul, porque você gosta. Hoje... colheu os ovos tomando uma Coca-Cola D4 aí, ó. Tá vendo? Cara, aqui em São Paulo só tem Coca-Cola de 2 litros e de 2,5. Se aí no não. Sul tem Coca-Cola, tem litraço de 4, o problema é teu, velho. Tem aí, tu já tomou hoje. Não, aqui não tem não, cara. Nunca vi isso aí. Segue. Bom, essa é a única saudade que eu tinha do Orkut mesmo, cara. Eu não migrei pro Facebook, não faz falta nenhuma. E é isso aí. A única rede social que eu tô mesmo é no Alvanista e, cara, pra mim tá bom demais. Lógico, né? Agora você tá tretando no meu perfil. No teu perfil? No meu perfil ele tá tretando, tá aprendendo, menino. Olha, ele tá lendo, né? É um jovem padawan muito promissor. É isso aí, então, Zupão. Como dar o Hadouken. É isso aí, galera. Eduardo! É, cara, eu dizer que eu tenho saudade do Orkut, eu estaria mentindo que eu não tenho, não. Olha só. Que, é isso aí. É. Não tem não. Teve lá seus momentinhos e tudo, algumas coisinhas legais e tudo. Mas no fim das contas, assim, de útil mesmo, de produtivo, nunca teve nada de oferecer pra mim não. Mas, cara, tá aí. Pô, o cara que falou com tanto saudosismo da comunidade de Runes lá, de não, velho, é aquele caso, teve seus momentos. Aposto, entendeu? Que tu pegava a música na comunidade de música. Não, o cara que ganhou a chave da cidade de São João del Rei lá, cara. Isso, pelo Orkut. Não, é aquele. O cara que... conheceu todo mundo, cara. Não, conheci algumas pessoas. Todo mundo, pelo MSN, pelo Orkut. Então, MSN, bastante mais gente. Ó, viu? Igual eu comentei lá no cast. Mas o do Orkut, mas enfim, cara. Eu usava o Facebook mais, ou usava o Orkut, mas é igual eu falei, pra ver as coisas da faculdade, pra estudar e tal. E umas coisinhas mais úteis, igual pegar uns emulador, pegar umas dicas de ROM, uns negócios. Umas coisinhas mais úteis do que pesquisar pra faculdade, o cara vai falar de chuva. Velho. Tá certo, é, tá, ué. Certo. Eu tenho que concordar com ele que é bem mais útil do que as coisas da faculdade. Não, bem é mais. Bem mais útil pra gente que prioriza brincar, né, tirar onda, porque o estresse... diário é foda, então, mano. Cara, é mais um, porque se eu pesquisasse só as coisas da faculdade eu ia ficar meio doido, velho. Eu já sou meio retardado, então... era isso que eu ia dizer, mano. Então, Mas é isso aí, cara. E faz igual o Tim Blue falou aí, ó. Manda lá um depoimento pra gente lá. Pode mandar via e-mail um mega depoimento lá que a gente lê lá na leitura dos e-mails e comentários. Dessa semana, desse cast vai ser a leitura de scraps e depoimentos. É verdade, é verdade. E é isso aí, cara. E a resposta vai ser da Tiziana mandando um pocket e um tapa no rosto. Eu vou mandar um body poke daqueles, né, socando. Isso mesmo. Então tá, Tiziana. Gente, o que eu tenho mais saudade do Orkut é igual o Edu, nada. Puto. Caralho. Tipo, não, as comunidades eram legais pra você dar uma risada. Na época eu estudava música, então eu pegava partitura, tablatura, essas coisas no Orkut também. Tinha umas comunidades de música bastante legais. Mas assim, tipo, isso daí, nada que uma pesquisa na internet não resolvesse também, entendeu? Só tava condensado ali. Mas perdi um tempo desgraçado cuidando da fazenda só pra ver minha plantação morrer se eu deixasse 2 horas a mais. Então, assim, perdi muito tempo. E foi assim, migrei pro Facebook logo depois, porque eu sou uma pessoa muito ávida por novidade. Então, toda vez que tem uma novidade, eu quero ir ver, quero testar, quero, sabe, quero saber o que é que tá acontecendo, quero... Mas, assim... Saí do Facebook também porque aconteceu a mesma coisa. Virou um Orkut de uma diarreia de palavras sem sentido ali na timeline. Gente compartilhando um monte de meme repetido, me marcando. Várias pessoas me marcando no mesmo post. Desculpa aí. Várias pessoas diferentes. Então, assim, não tem um controle de qualidade das pessoas. Mas, assim, e aí eu saí também. Entendeu? Mas teve seus momentos. Assim, o Orkut foi importante. Foi muito importante. Em termos, assim, de ajudou algumas pessoas a se socializarem mais, pessoas que tinham muita dificuldade de se socializar, encontraram ali um meio de conseguir se expressar, entendeu? Então ele foi muito importante. Mas, pra variar, né, Rei, o número de acéfalos é maior do que o resto. Então, aí a tendência é sempre declinar, entendeu? Teve seu ápice e declinou, assim como o Facebook também vai declinar. Entendeu? Já tá. É, já tá declinando. Porque quem interessa e quem realmente tem conteúdo não fica, velho. Não fica. Aí é isso, velho. Deixem lá seus scraps, depoimentos, buddy pokes e afins. Né? E agora vocês me encontram mais no Alvanista. Eu tenho Twitter também, se quiser me mandar uma direct message lá e me seguir. Eu não posto muita coisa no Twitter não, mas tá valendo. Tem o Instagram também, pode me procurar no Instagram. E tamo aí. Certo. Mas então não dá mais pra te adicionar no Face, então. Não, no Face não, porque o Face jaz. Olha aí, Bruno, você acabou de criar o selo e já morreu, velho. É, brincadeira. Poxa vida. Era, assim, tão legal quando ela, era tão legal quando ela dizia, vai ficar no limbo. Vai ficar no limbo? Ah, é, mas... Tu tem que arranjar alguma comunidade pra não deixar a pessoa te adicionar, tá ligado? Entendeu? O Instagram, então. Você queria criar só pra ir pro limbo, né? Ok. Spider! Bom, pessoal, o Orkut aí teve seu tempo, teve a sua valia, né? Como vocês já disseram, aí tinha muitos assuntos onde o pessoal realmente não tinha onde postar, acabava usando o Orkut como repositório de informações, então tinha muita coisa boa lá. A comunidade que o Edu falou aí de emuladores e ROMs era uma que tinha muita coisa, música. Enfim, se você procurasse um pouco no Orkut, você achava muito conteúdo bacana. Mas é isso aí, acabou o mito que eu não participava de rede social, eu participei duas vezes, inclusive, né? Mas é isso aí. Esses são os meus pormenores aí. Valeu, até mais. Bom, então eu gostaria aqui de agradecer a visita do nosso querido Felipe. Deu, conseguiu uma brechinha lá no PeixeiraCast lá e veio nos visitar aqui, né? Felipe, muito obrigado aí, cara, por disponibilizar o teu tempo. Queria mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai. E pra você. E pra minha esposa que deixou eu vir pra cá, né, mano? Porque tá foda. A esposa, eu achei que era o Vitor Urubatã. Opa! Não, a gente não tem essas viadagens. Não, tá, não tem nem gaúcho lá. Meu Deus. Cheguei a me afogar aqui. tem só o Edu de vez em quando, mas é porque a gente... Só pra dizer que é simpatizante, né? Pra dizer, ó, a gente não... Olha aí, velho. Né, cara? Pra dizer que não tem preconceito. Mano. Não sofri nenhum ataque aí dos anônimos, alguma coisa assim que complicado. Mas, pô, queria agradecer também, velho. Continue me convidando, apesar de eu não vir, às vezes. Mas foi muito bom, velho, muito bom. Eu gostava do Orkut porque eu ria muito, mano. Não tinha um dia que eu não entrasse naquela porra pra não dar umas boas risadas, velho. Se eu tivesse com raiva de alguma coisa, você ia numa comunidade lesa dessa aí que tinha e só via os comentários merda da galera e as treta rolando, era top. Mas foi embora, né? Agora a gente fica pelo Face mesmo, ainda tem algumas perolazinhas. E é isso aí, quem quiser me achar, é mais fácil achar no Peixeira do que aqui, né? E é isso aí. Deixem mensagens aí pra gente, que a gente vai responder, e-mail. Quem sabe eu não participo de uma leitura do e-mail, né? Olha um cameuzinho, aí. Um cameu. Aí. Olha aí, quem sabe, quem sabe. Valeu, galera. Fiquem com Deus aí, abraço. Então, pessoal, estamos terminando aqui. Eu queria agradecer a todo mundo, né? E dizer que falar sobre o Orkut foi muito legal. Eu acho que foi a minha primeira rede social aí que eu participei, gostava muito. Sinto, ao contrário da maioria, eu sinto falta, sim, sinto saudades do Orkut. Eu gostava muito mais do Orkut do que eu gosto do Face hoje, apesar da funcionalidade do Facebook ser bem melhor hoje, né? Porque o Facebook no começo era uma porcaria de usar, mas enfim. Eu sinto muita saudade das pessoas, porque tinha muito mais família no tempo do... Muito mais família e amigos próximos no Orkut do que hoje no Face. E tinha os joguinhos mais legais. Enfim, fica aí a nostalgia do nosso querido Orkut, que já não está mais entre nós. Ok? Fiquem agora com a leitura de e-mails e comentários. E... Será que hoje tem off-topic? Não, vai ter... Cara, vai eu acho ter... que off-topic tinha que ser... Vai ter pérolas do cast. É, então, tinha que ser só pérola e coisa do Orkut, cara. Hoje não vai ter off-talk, vai ter pérola. E nem vai ter leitura de e-mails e comentários também, não. Vai ter leitura de scraps e depoimentos. Olha aí, referências everywhere. Então tá, pessoal, tchau, até a próxima viagem no tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Fala, pessoal, estamos aqui para uma leitura de scraps, né, o Eduardo? Pois é, cara, a gente não vai ler nenhum comentário, nem um e-mail, a gente vai ler só scraps e depoimento. Olha aí. Junto comigo e o Eduardo aqui, Neilson. Me deixaram de fora, seus porra. Não, você voltou aí aos 47 do segundo tempo. Olha aí. É. Usava muito Orkut, Neilson? Eu não bato pênalti pra voltar aos 47 do segundo, não, meu amigo. usei bastante lá no começo, sim, em 2005. Olha aí o Neilson, olha só. Um amigo meu foi lá, toma um convite aí, eu falei, oh, que maravilha. Mas você fazia como pra usar? Você ia na casa dos outros pra usar? Porque... Lan house. Olha só, Lan house. Aí você roubava o dinheiro do pão pra pagar a hora na Lan house, né, seu vagabundo? Pô, o cara com 20 anos de idade roubar pano da mãe, até muito filha da mãe, bicho. Então, aí você já não. Aí com 20 anos você já era pai? Eu tava trabalhando, né? Roubava o leite das crianças. É, roubava o leite das crianças. Pô, o cara ia lá, pagava R$1 pra ficar uma hora e roubava o leite, cara. Sim. Uai, o leite custava R$1 nessa época. É, e olha lá, não era menos. Bom, pessoal, vamos começar aqui a nossa leitura de e-mails e comentários, porque a gente tem até aqui razoavelmente, né? Porque chegou a acumular, né, o Eduardo? Acumulou aí de 2, 3 episódios, né? Então vamos começar. Vamos começar lendo aqui os comentários sobre o MachineCast 40 de Resident Evil. E o primeiro comentário que a gente tem aqui é do nosso querido Darley Santos, né? Que o Eduardo aí, que é o nosso leitor oficial, vai ler, né, Eduardo? É, cara, ele manda uma mini muralha textual aqui. Mini? Mini, é porque já teve maiores, do próprio Darley. Lembra, né? Então, ele diz aqui, ó. Finalmente o cast sobre Resident Evil. Da trilogia clássica Raccoon City, esse foi o último Resident Evil que eu joguei pra valer. Ele diz finalmente, como se ele soubesse, né? Que a gente tava tentando gravar de tudo que a gente não conseguia. Né, cara? Eu acho que foi premonição. É. Ou pós-monição, né? acho que foi em 1998 que um colega de rua veio me chamar pra gente ir a um fliperama jogar um tal de Resident Evil. Nossa. Chegamos no fliperama e o dono falou que tinha emprestado o jogo. Fui ver pela primeira vez um Resident de fato em 1999, com a empolgação de um primo meu, e era o Resident Evil 2. Aí sim, não tirei mais o jogo da cabeça. Foi num fliperama, saímos de lá mais de 11 da noite, horário que não costumávamos andar na rua, ainda mais para aquelas bandas. Voltamos de lá em nossas bicicletas pelas ruas vazias, tentando assustar um ao outro. Lembro disso. Comprei meu PlayStation no mesmo ano e comprei meu primeiro Resident Evil no ano seguinte, Resident Evil 3. Sim, foi nessa ordem que joguei a trilogia, começando pelo terceiro, indo para o segundo e finalmente jogando o primeirão de todos. Meu Deus. Daí perdi a conta de quantas vezes rejoguei esses jogos, tanto para conseguir todos os rankings, extras e o caramba, quanto para simplesmente reviver a aventura. Né? Acho que todos nós, né, cara, jogamos e rejogamos e jogamos de novo e por aí vai. Mas ele começou tarde, jogou Resident 99, cara. Nossa. Aí ele continua aqui, ó. Já no começo o Edu vem com a referência sanduíche de Jill. Pronto, já deu o tom do cast. Carai, acertaram demais ao decidirem deixar a abertura do game na íntegra. Viagem total. Acertaram? Como assim acertaram? Foi o Doc Brown. Acertei, desculpa aí. Não, acertou. Foi o Doc Brown, não foi você? Puta, certo. Então quem acertou foi o Doc. Chupa aí. Chupa o meu sanduíche de tio. Tipo isso. A velha máquina tá querendo virar o Animus, estilo túnel do tempo. Ó a referência ao credo aí. Agora alguém me responda. Quando o Edu relata a introdução do jogo e fala da covardia do Brad, aquele áudio é a voz de quem? Do próprio Febrini? É uma voz esculhambando o Brad. Sua mãe tem bigode. Bom, revela aqui ou não? Revela. Só quem sabe é o Dr. Brown, né? Porque foi ele que pediu aí pra pessoa narrar pra ele, fazer aquela pequena situação ali. É o nosso querido Esteban, lá do podcast Los Chicos. Olha aí, grande Esteban do Los Chicos. Sua mãe tem bigode, é tenso. Aí ele continua aqui, ó. O Neilson foi feliz em lembrar de Sweet Home. Cara, já causei polêmica em fórum de discussão sobre essa questão da diferença entre armas biológicas e os acidentes, os efeitos colaterais, quando um dos colunistas justamente do site Resident Evil, que não vou citar o nome do cara, quis menosprezar o papel do zumbi, inclusive usando o nome Biohazard para justificar o suposto fato de que a série é focada nas armas biológicas. Ora, argumentei que os zumbis, apesar de serem acidente, resumem a essência da tragédia Resident Evil Biohazard. E esta própria denominação Biohazard demonstra isso, pois significa tão somente perigo biológico. E o autor foi infeliz em querer usar essa definição para falar que o jogo é focado em armas biológicas e que o zumbi, apesar de emblemático, seria só um detalhe do jogo. Resident Evil é uma tragédia biotecnológica de fundo moral, onde os vilões são julgados pela ação de brincarem de Deus, sendo movidos simplesmente por ambição e poder. essa questão que ele colocou aí é fantástica. E inclusive, teve um pequeno estalo sobre essa questão no cast, inclusive, onde eu falei que os zumbis eram um acidente ali, né? Porque eles não foram criados propositalmente. O vírus vazou na mansão e o efeito do vírus nos humanos é esse. Mata, né? A pessoa fica com aquela com febre em 3 horas, 3 horas e pouca morre e volta como zumbi. E aí o perigo realmente eram para ser as armas biológicas. Só que o nome Resident Evil combina muito com o primeiro jogo. Biohazard vem os posteriores, assim, a gente já pode chamar, né? Eu acho que combina muito mais do 4 em diante ali. Mas essa questão, cara, do se você parar pra pensar, analisar cruamente, assim, mesmo, de forma maquiavélica o negócio, os próprios zumbis são armas biológicas, cara. Sim, mas acontece que aqueles ali, em especial, pelo menos os da mansão, né? Eles, sem querer, não foi de propósito, entendeu? Não é que nem os da China lá, que foi lançado um gás justamente porque sabia os efeitos que ia acontecer nas pessoas. Mas no Resident 2 também foi um acidente. Sim, eu sei. Mas aí o que acontece? Quando teve o acidente na mansão e coisa e tal e tudo, o que o pessoal resolve fazer? Ah, vamos colocar o pessoal aqui e vamos testar como que vai funcionar o negócio. Mas não eram os zumbis o foco, eram as armas biológicas. Então, mas aí o que acontece? Eles já estavam tratando os próprios zumbis como arma, por quê? Não considero isso. Porque imagina, você tá lá numa guerra, você consegue converter o soldado inimigo pra zumbi. Cara, zumbi não distingue amigo do inimigo. Sim, a partir do momento que você plantou um zumbi no terreno inimigo, pronto, velho. Beleza, saca? Não, isso faz todo sentido, Edu, mas eu não acho que eles consideraram isso no primeiro, claro, o segundo é o primeiro, um pouco mais tarde, também foi um acidente, enfim, mas eu não acho que seja, não foi isso que eles consideraram na série clássica, enfim. Por isso que eu tô dizendo, se você parar pra analisar cruamente o negócio, saca? É, mas eu discordo. Eu acho que foi meramente acidente. São acidentes nos 3 primeiros jogos ali. Minha opinião, né? Segue aí. Aí ele continua aqui, ó. Achei interessante e ao mesmo tempo ri bastante com a discussão se os dois grupos de elite, tanto o Bravo quanto o Alpha Team, são trapalhões ou só agentes despreparados para enfrentar uma situação totalmente inusitada, com a qual jamais sonharam ter que lidar antes, reagindo humanamente, deixando em choque o mais experiente agente de elite. Mas é claro que tem aqueles lances de enredo, né? A questão do detonado também é outro assunto bom de discussão, polêmica. Acho perfeitamente válido um jogador apelar para detonado, mas com uma só condição, que esse jogador tenha bem em mente que recorrer a um detonado equivale perfeitamente a um atestado de incompetência. Olha... Carai! Sempre fato duro e cruel, cabe a você aceitar ou não. Procuro ao máximo não usar esse maldito recurso. Mesmo que fique meses parado na mesma parte, pois sei que o uso de detonado tem o lado perverso de viciar o seu usuário, fazendo o pobre diabo jogar todos os jogos com a porra de uma revista ou um vídeo de YouTube via smartphone ou notebook no colo. Mas aí fica a pergunta, quem está jogando? A pessoa que segura o controle ou quem fez o roteiro passo a passo do jogo? Boa pergunta. Boa. Tudo bem, nobre gamer. Use o detonado à vontade, mas tenha bem em mente, meu chapa, você está gritando, mesmo trancafiado no seu quarto, seu atestado de incompetência. Mas tranquilo. Ele falou que todo mundo tem vontade de falar, mas ninguém tem coragem. É, cara... É a mesma coisa que você dizer pra uma pessoa que tá aprendendo a tocar violão e compra um tutorial de como tocar um violão, que o cara tá sendo um incompetente porque ele não tá aprendendo a tocar um violão sozinho. São coisas diferentes. Não, não foi igual que eu disse aquela vez. Eu usei detonado no Code Verônica só pra ler o quadro e depois eu zerei o jogo, só olhei isso. Eu acho assim, se uma o cara... coisa é você olhar o detonado pra você aprender uma coisa que você não sabe. Isso. Tipo, sabe? É, o cara olhar uma coisa, aquilo que ele não aguenta passar, aí e já joga o jogo direto sem precisar, eu não falo nada não, mas uma o cara coisa que... é tu jogar o jogo todo com detonado e uma coisa é tu achar algo específico no detonado. É, isso aí, Darley, brigadão aí pelo seu grande comentário aí. foi lido, comentado e aprovado. Darley comentou no Twitter também sobre, ele marcou lá que ele gostaria de ver a Monique do canal do Resident Evil Database, lá do site da Resident Evil Database, né, participando do cast sobre zumbis. A questão é que a gente já tá pra gravar o cast de Resident Evil desde o episódio 10. Resident Evil era pra ser do episódio 10. E eu convidei a Monique diversas vezes. Convidei pelo Twitter, convidei via e-mail, convidei inclusive ao vivo numa live que ela estava fazendo. Ela respondeu em algumas delas positivamente, mas nunca chegou e disse, ah, eu posso gravar. Ela disse, ah, me avisa posteriormente, me avisa quando chegar perto da data. E eu aviso, eu mandei vários e-mails, marquei várias vezes, falei e nunca recebi resposta. Então, tá aí o motivo por qual a Monique não participou do cast. Porque ela não quis. Ela não quis. Não foi por falta de convite. Não foi. Então, vamos lá para o cast sobre o cast of tretas aí, do Spider versus o Zupão. Tivemos um comentário lá do nosso querido Darley Santos, aí, aproveitando a rabeta dele mesmo. E ele comenta o seguinte: Baianeta versus Silvio, entre aspas, Vantori Santos. A fotografia barra selfie roubada do Spider. A presença paranormal do Nilson. Bárbara. A barba feita do Zupão, a assistência ganzarolesca do Team Blue, o stealth do Edu, o calendário Maia e suas implicações. Tudo isso você vê por aqui no Machinecast. Olha aí. Olha aí. Buguei. Eu buguei com esse comentário. E na engraçaquete desse episódio aí, né? O pessoal, 6 pessoas votaram, 3 pessoas estavam torcendo pro Spider, 2 estavam torcendo para o empate e 1 estava torcendo para o Zupão. É, eu acho que o pessoal tava torcendo pra quem perde, então, né? Então fica aí, comentários da Arlene Santana no Cast of Treta. Eu acho que o Darley merece a badzinha, velho. Merece a badzinha lá, 2 in a hole, saca? 2 de uma vez. Olha aí, olha aí. O cara emplacou 2 em sequência. É, vamos fazer uma badzinha pra ele sobre isso aí. E nós recebemos aí alguns e-mails também, não é, Edu? Recebemos também, cara. O nosso querido Anderson aí vai ganhar uma badzinha também, aquela que o Edu falou. Olha aí, ele também mandou um e-mail, Eduardo, no Cast of Tretas aí, ó. Olha só, velho, mais um aí, 2 in a row. Olha aí, diz ele, salve Machine of Treta. Cara, infelizmente o Silvio não está aí para fazer rir e levou a Blue Ganzaroli junto. Não, ele não levou, hein? Ele não levou, ela só não teve a oportunidade ainda. Olha. E no lugar do Silvio, temos a Baianeta, que intimida mais do que o Roberto Justus em dia de eliminação. Meu Deus, fazendo referência à Fazenda. É, né? É a Fazenda, né? Sei lá. Não faço ideia. E também não. Eliminação do quê? O Roberto Justus elimina o quê? Meu Deus do céu. Bom, deixa pra lá. Então continua ele aqui. O que eu tenho para falar sobre o cast é... Zupão, Spider, vocês estão demitidos. Como pode? Como podem... Me expliquem, a pergunta sobre o título Resident Evil Biohazard foi comentada no cast 40, sobre a banda Biohazard ter processado e tal. Não, a banda não chegou a processar porque, né, o jogo não chegou aí para os Estados Unidos como Biohazard. Ele já foi direto como Resident Evil. A Capcom é muito esperta sobre isso. É, eles queriam era justamente evitar o processo. A Capcom sempre foi esperta nisso, tanto que, né, tem vários jogos que ela faz essa questão de nome. Então, e eu respondi para ele via e-mail, né, que o Cast of Tretas foi gravado antes do cast de Resident Evil. Por isso que, né, eles não sabiam. Até perdoa o Zupão por não ter lembrado, pois não por não ter lembrado o nome do planeta Ragnarok em Battle Toads, né, porque já fazem muitos casts. Spider, como é que tu não lembra da música de abertura do KOF favorito? Ah, isso aí não dá pra perdoar, cara. Não é, cara. É isso. 97, tava na cara que era 97, cara. Não, é não o é favorito toa, dele, cara. Não é à toa que internamente já virou uma piadinha, né, Timu? Já virou. Já sei. Foi a pressão da Tiziana. Só pode. Quanto ao chororô do Spider sobre a cor do Mega Man, não tem desculpa, porque a Tiziana deu uma dica que era para ele ter matado. Ela deu a segunda dica, que você não prestou atenção, e ela ainda deu uma dica extra, que foi: ele não luta. Olha só, nessa hora é para você acertar. Mas é como o Zupão disse, na pressão a mente dá um branco total. E ainda com a Tiziana botando lenha na fogueira, que não se... quem não se apavora, né? Certo? Achei que você ia imitar o Bob Esponja de novo. Não, ele botou agora, ele botou kkkkk. Enfim, cara, foi legal esse quadro. O sistema de XP e ranking ficou maneiro. Mas como vocês vão fazer quando alguém passar o primeiro? Ele vai ter direito a se defender a posição sendo... ele vai ter direito a defender a posição sendo convocado novamente? Ó, olha aí, quem sabe, né? Ó, boa ideia. PS, o Team Blue disse que não entender inglês era uma brincadeira do personagem antigo, do antigo formato, não é? Siana vai fazer o cast of tretas todo em inglês. Caraca. Bom, ele... O Edu já assumiu o posto de ajudante, então, né, Edu? Então, os próximos já... como é que diz aqui? As informações que os nossos ouvintes estão passando aí via comentários e e-mails estão sendo todas anotadas e serão muito bem utilizadas. Muito bem utilizadas. Atenciosamente, Anderson Silva Costa. Olha aí, nosso querido Anderson, que também ganhou a badzinha, né? Two in a row. É isso aí, saúde. Nelson, temos mais um e-mail aí, Nelson? Sim, temos um e-mail do nosso saudoso e tretante Vitor Ubatã. Pera aí, outro que vai ganhar mais uma badzinha. Ah, não, é o primeiro dele, né? Desculpa, não vai ganhar. É o primeiro dele. Ele começa assim: saudações, caros irmãos da nostalgia. Para não deixar a tradição morrer, lá vou eu escrever um pequeno muro de pedreiro para o Edu, mas não é o Edu, não, é eu mesmo. Hoje foi o Neilson que pegou. Olha aí. Resident é uma das minhas franquias favoritas. A minha também. Praticamente zerei quase todos os jogos. Posso dizer que, como grande apreciador da obra, que gosto de todos os jogos, mesmo os mais novos... Você é doido. Consegui aproveitar bastante, apesar de ter fugido totalmente o que era no início. Ah, ainda bem que você sabe. Meu primeiro contato com o jogo foi há muito tempo atrás. Meu velho tinha uma locadora de videogames em um bairro próximo aonde vivíamos. Cara, ele tá parecendo o Felipe, cara. Ele repete as histórias. Todo mundo já sabe que ele tinha uma locadora, cara. Ele já contou isso umas 10 vezes já. Não é? Certo dia eu ouvi ele conversando com minha mãe sobre o jogo que comprou na locadora, que era diferente de tudo que havia visto, que era como um jogo em forma de filme, onde você precisava desvendar enigmas para abrir portas e passagens secretas, e havia suspense e um pouco de terror. Minha mãe, como uma boa apreciadora de filmes e suspense, ficou curiosa. E eu, molequinho, ouvindo aquilo, fiquei maravilhado. Imaginando um jogo de tipo filme mesmo. Como alguns jogos que saíram para o 3DO. O Full Motion, que é aqueles como é que fala? Aqueles jogos Full Motion Video. Aquilo é horrível. Famosíssimo. Eu gostava de jogar com a pistola, gostava. O famosíssimo Fantasmagoria de PC. Nunca nem joguei. Então... Uma noite ele trouxe o videogame, só ligou quando as crianças estavam dormindo, e eu e meus irmãos. Porém, a ansiedade era tanta, mas tanta, que não consegui nem dormir, e meus irmãos estavam na cama e eu fiquei escondido que nem um ninja no corredor de casa para tentar ouvir o jogo que tanto falaram. E é claro que minhas habilidades ninjas não estavam aprimoradas. As ideias. Logo minha mãe me pegou espiando pelo corredor. E meus pais estavam me deixaram assistir. Que mais ele não espiava, hein? Na verdade, minha mãe. Olha só, rapaz, vou ficar quieto. Eu vou ficar quieto. Na verdade, minha mãe não queria mesmo que eu assistisse o jogo. Mas tive o voto da. Tive o voto Minerva do meu pai. Que isso, cara. Olha só, o cara. É o voto de desempate. Tá certo, ele queria um filho homem, olha aí. Porém. Edu não podia olhar, né? Do Resident, né? Aí é sacanagem. Um vagabundo. Porém, ela deixou bem claro que a. Tá que pariu, cara. Esse bicho é besta. Porém, ela deixou bem claro que a culpa seria minha se eu ficasse impressionado e não conseguisse dormir. E ela não queria saber de reclamações de pesadelos e etc. Não com essas palavras, mas eu pensei em algo do tipo: foda-se, pesadelos, eu quero ver essa porra. Ah, viu? Eu falei que ele ficava espiando essas coisas também. Olha só, meus caros, a minha paixão pelo Resident começou naquela noite. Vendo meu pai jogar aquele jogo de terror, barra ação, horror, né? Terror barra horror. Fantástico, e ele era bem melhor do que eu imaginava. Na época, meus olhos viam aqueles polígonos e cenários estáticos com pleno e puro realismo, com certeza. Pior que era. E quando aparecia algum zumbi, eu ficava olhando para a tela sem piscar os olhos. Foi um dos jogos que mais marcaram minha infância. Ah, você é um neném, meu, marcou a infância. E meu personagem favorito de Resident 1 é a Jill, mas mais de todos os outros residentes, a minha favorita é a Claire e irmã de Chris. E concordo que, de certa forma, como Neilson, a trilha sonora de Resident talvez não seja a trilha do Castlevania Sinfonia da Noite, mas ela é excelente, principalmente é marcada pelas músicas da Safe Room, que eu acabei de falar aquela outra vez, lembra? Que a que eu falei, Febrine, a sala de save te mandou um abraço. As salas que você estava em segurança para salvar o game. A propósito, todas as músicas de Safe Room dos jogos são muito boas. É, até os jogos que tem a máquina de escrever, né? Porque do 4 em diante já não tem. Cada qual com seu aspecto de especial. Algo que eu queria acrescentar era realmente a Safe Room, que era o alívio encontrar depois da tensão do jogo. Tinha as vezes que você ficava morgando e ouvindo a música, buscando relaxar para depois entrar no inferno. Bom, Resident é uma das minhas franquias favoritas, só não ganha do meu queridíssimo Silent Hill. Ah não, peraí, vou te excluir pra sempre desse mundo. Silent Hill só tem um jogo bom, rapaz, o resto é tudo ruim. Exatamente, eu também sou da mesma coisa que... mesma opinião do Nils. Só tem um jogo bom, o resto tudo... Como é que Silent Hill vai ser melhor que Resident? Aí é doido mesmo. Falando em Silent Hill, quando que vão gravar um sobre essa obra-prima do terror? Aí já não sei, meu amigo, só com o T-Blue. Bom, fico por aqui, um forte abraço a todos. Valeu, esse texto seu não ficou tão grande não, por isso que eu li, que o Edu só lê Muralha de Cristal dele. Esse aí foi nível de prata, eu agora esse só foi, esse aí foi um muro de texto só, não foi muralha. Eu só enfrento nível ouro, esse aí não conseguiu subir nem na primeira das 12 casas. Bom, ixi. Então, obrigado aí pelo Vitor, pelo e-mail, e gente, a gente tem aqui o vencedor lá do desafio que eu fiz, da referência na capa do Resident Evil. Olha aí. Diz aqui o e-mail do nosso querido ouvinte que acertou. Olha aí, no final a gente revela quem é. Ele diz o seguinte: olá, Machine. Antes gostaria de dizer que adorei o cast. Sou fã de Resident Evil como um todo, principalmente do primeiro jogo da série e do Codec Verônica. Olha aí, abraço. High five, né, Neil? Aí sim, deu moral. Contando que uma das melhores experiências com a série foi ter lido o livro de S.D. Perry. Olha aí, que se realmente é uma experiência fantástica. Que a cada descrição de ambientação barra acontecimento aparecia flashes na minha mente das cenas em game. Realmente, era bem assim mesmo que eu imaginava quando eu tava lendo o livro. Engraçado que sempre falo todas as falas daquele vídeo inicial do jogo de 96. Quem nunca... Quem nunca? Né? É um vídeo tão tosco que chega a ser bom. O rugido do dinossauro nos cachorros, o grito de susto do Joseph quando pega a mão com a pistola. Exatamente. O Chris falando, não, don't go! E lógico, o narrador, né, introduzindo os personagens. Tão bom quanto o filme do Spider-Man de 77 e a continuação de 78. Não, aí ele pesou sinistramente. É demais, já é demais, meu cara, aí você tá pegando pesado. Agora vamos ao que interessa, que é o easter egg, que é a capa do álbum, de 99 da banda Biohazard. Olha aí, ele achou. Olha aí. Acertou até o ano. Exatamente. Tem na capa da arte do cast, né, tem ali o jogo Resident Evil, né, a capa do jogo, e do lado ali um CD da banda Biohazard, né, não é o CD do jogo Biohazard. E então ele acertou. Bom, ele continua aqui. O nome do álbum é New World Dis-